Comigo pra conferir ladrão, segura a rajada. A banca é forte, SN é quebrada, a trilha é batida pesada. Lá do norte de Samamba, não temo eu tiro de letra. Vem dar um rolê pra conhecer e ver que é muita treta. PHD tá na fita, jogando o som para frente. Ideias de ladrão, preto aqui é consciente. Um tiro no meio da cabeça, bem na mira, afirmou. Aqui não tem boi pra traíra, nem pra pilantra, morou. Um mano que era sangue bom, se foi no ano passado. Quebrou as regras, vacilou, mancou e foi pro saco. Aqui é assim, já virou rotina, violência é o dia a dia. A polícia chega e faz a guerra aqui dentro da periferia. O ensino aqui é precário, molecada se sente no ringue. Aprende a sobreviver, crescendo no meio da vida do crime. Garota de 12 anos, coloca um pretinho na favela. Pretinha que vai crescer humilhada pelo tal sistema ou a burguesia. Eu queria ver o amor no coração dos meus irmãos. Por que tanta destruição? Por que o homem não procura paz? Chega da pasta, chega da pedra, chega do pó, chega. Tantos manos que se foram, não dá pra citar em uma só letra. Comento com manos no bar, relembro dos que já se foram, lutando na mesma batalha contra esses canalhas do sistema podre. A polícia ontem deu bote, levou só mais um traficante. Uma boca é fechada, na madrugada abre duas no mesmo instante. Aqui tem mano tão ruim, que some e deixa a mãe na merda. Se junta com a playboyzada, esquece a sagrada rima da favela. Vacilou e mancou, foi pro saco. Aqui não tem boi pra mané. SN é a sigla mais forte, pois é zona norte e tem preto de fé. A herança do pretinho pobre, um ponto tráfico de drogas. Procede seguindo a vida, a partir da favela, chegada na cova. Eu queria ver o amor no coração dos meus irmãos. Por que tanta destruição? De favela, rima de ladrão. Eu vejo ali, na boca de fumo, naquele boteca destruição. Mano joga a vida pro ar e diz que esse é seu estilo. A vida dissolve de pouco a pouco como uma pedra no cachimbo. Viagem mais longa que proporciona sempre a pedra ou pó. Percorremos um caminho tão longo para no final acabar aqui só. Compreender, eu sei que é difícil, mas a vida é longa. Destruição e alto preço, o crime que te proporciona. Pilantrar com os traficantes, mano, é de vida mortal. Arranca sua vida sorrindo de boa na moral. O otário mancou, foi pro saco, amanheceu todo furado. Com tiro na perna e no peito e uma pá de tiro na cara. Pois droga, revólver, favela, não temos como revidar. Barulho de tiro pra molecada, canções de ninar. Aqui o sofrimento começa desde moleque. Se eu falo é porque posso já sentir na própria pele toda a destruição que o sistema faz pro meu povo. O preto aqui tá irado e é 100% venenoso. Ha! É 100% venenoso. Venenoso. Eu queria ver o amor no coração dos meus irmãos. Por que tanta destruição? Meus irmãos, por que tanta destruição?